No período do ano em que aumentam as doações para entidades e a população mais carente, o Lar dos Velhinhos recebeu mais uma vez uma leva de donativos. No último final de semana, integrantes do grupo Esquadrão Caveira realizaram a entrega de produtos doados pelos seus integrantes. De acordo com o guarda municipal Cabral, a campanha de arrecadação durou mais de um mês. No dia 4 de novembro, nós começamos essa campanha denominada Natal com os Bons Velhinhos. Nós colocamos faixa no TDU, colocamos à disposição o disco esquadrão para que as pessoas ligassem e nos doassem fraldas e água sanitária, produtos específicos da necessidade aqui do Lar dos Velhinhos. E junto às caveiras, nós arrecadamos um dinheiro entre nós e fizemos um kit com panetones e refrigerante para montar um kit de Natal para eles. O grupo Esquadrão Caveira é composto principalmente por integrantes dos órgãos de segurança pública, como a Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. 145 pessoas participam do grupo. De acordo com o GM Cabral, essa não foi a primeira ação realizada no ano pelo Esquadrão. Em julho nós tivemos uma campanha Ajudando a Quem Realmente Precisa, onde nós arrecadamos vários calçados e cobertores e roupas, né, em geral, a qual nós beneficiamos o Lar dos Velhinhos, o Projeto Mão Amiga, o Creas Pop e o Albergue Noturno. Essa não foi a primeira e não será a última campanha para o Lar dos Velhinhos e outras entidades a quais nós pretendemos futuramente fazer. O Lar dos Velhinhos é uma das entidades que mais tem recebido donativos neste Natal. Rodrigo Gayer, do Departamento Financeiro, explica que as doações são fundamentais para a entidade. A casa, ela necessita de todas as doações, né, mesmo porque a gente passa por dificuldades financeiras. Então, isso a gente pode deixar bem claro que é excluído na nossa folha de pagamento para nos ajudar, que, querendo ou não, para se manter hoje as condições que se estão, utiliza muitos produtos de limpeza, entre fraldas geriátricas também, porque a gente tem pelo menos 12 acamados, e se a gente for somar isso no orçamento de cada acamado, com certeza iria tudo em fralda e faltaria medicamentos, suplementos alimentares, entre outros, né? Então, essas ações sociais aí, não só do Esquadrão Caveiro, de toda a sociedade que vem realizando nesse fim de ano, é extremamente fundamental para o mantimento da casa, porque isso a gente deixa estocado e ao longo do tempo, né, a gente vai utilizando. No próximo ano, o Lar dos Velhinhos deve receber 99% de aumento no repasse de verbas da Prefeitura. O anúncio foi feito esta semana pela Secretaria de Assistência Social. De acordo com Rodrigo, os recursos irão contribuir para que a entidade pague a dívida acumulada que tem, hoje no valor de R$520 mil. Esse repasse para nós vai ser fundamental para a gente contemplar assim, os nossos fornecedores internos. Esses sim são as pessoas que mais dependem desse aumento, porque a gente não pode prestar maiores atendimentos a novas pessoas se a gente não tiver um recurso para poder pagá-los, né? Então, isso aí, não há empresa no mundo que as pessoas trabalhem de graça, né? Então, a gente precisa ter esse apoio fundamental para a gente aqui. O aumento no repasse foi possível porque a secretaria irá desenvolver um serviço que antes pagava para uma empresa terceirizada realizar. Outras entidades irão receber 10% de aumento no repasse. Maurício Freire, para a CBN Foz.